01-948-198, boa viagem. 19-8, obrigado, bom, feliz Natal. Igualmente. Obrigado. Salvador, bom dia, Altan, 3601, Dael, lida. 3601, contato Radar, suba para o nível 360, está autorizado Leda. Voando Leda, subindo ao 360, está 3601. 3601, controle. Controle, tá 3601. Agora me sinto, tá com 125, décima 1, no campo do voo. 5 anos, obrigado, bom trabalho. Salvador, é o Avianca Alfa Vitor, Quebec. Prossiga. Informamos o término do giro de motores e ao mesmo tempo nosso retorno quanto possível. Quer prosseguir para a parte principal? Parte 3? Positivo, parte 3. Sim, então termina o giro de motores. Tá com sintoma via Alfa e no follow me. Reporte para ingresso na Juliette. Positivo, segue via Alfa, reportaremos o ingresso na Juliette. Salvador, é o Tutan Mike Yankee, na posição 2 do Pátio Uno. Chama Uno 1-8. ponte 2195. Prossiga, Mike Yankee India. Mike Yankee India tem a previsão de ir para o parque para a posição de ANAP na posição entre a Fox e a Golfo na Alfa. Fazer também giro de manutenção na Alfa? Positivo, senhor. E agora não será possível iniciar aí o pushback, porque eu tenho um aeronave da Avianca que já está na Alfa, está retornando para o pátio 3. Aguarda para iniciar aí. Ok, estamos no aguardo para iniciar o reboque da Avianca ao retorno. Muito obrigado, senhor. consciência, são 3, 2, 3. Salvador, bom dia, Xanã 6251. Meia 251, bom dia, prossiga. Informação Delta, autorização Guarulhos. Autorizado Guarulhos, 360, Pedro Luno 6, pista 10, curva direita, saída da Leda Bridge, controle 119, decimal 8, transponder 5510, 6251. 360 Guarulhos, Pesuluna 0, decorada 10, curva direita, da Leda Bridge, 198-3590. 5510, um transponder, portão 5, chame pronto. 5510, suportará. Siga. E o Avianca tá ali na Alfa, já passou aquilo. Se o Avianca for estacionar à sua direita, está autorizado. Mas se não for estacionar à sua direita, for estacionar depois, à sua esquerda, aí vai ter que aguardar o Avianca passar. Se tiver condições de coordenar com a equipe de solo do senhor e do aeronave da Avianca, eu estou ciente aqui, vai chamar pronto para o puxo. Ok, senhor, vou coordenar com ele. Alfa Victor Quebec. Prossiga. Olha, a empresa virou a aeronave. Fime? A empresa liberou a aeronave. Alfa Victor Quebec. Cliente, reporte estacionado, Alfa Victor Quebec. Pode iniciar o relógio, então? Autorizado. Autorizado o início do pushback da aeronave aí, aguardando para o reboque. Positivo, cliente. Salvador Oceano Air 6251, pushback acionada no 5. Salvador Oceano Air 6251, pushback acionamento no 5. O 6251, afirmativa, agora não. O Oceano 251, assim que o reboque da companhia livrar a retaguarda, autorizado para o pushback, chama táxi. Assim que a aeronave livrar, a gente inicia o 6251. Escuta? Eu escuto, senhora. Confirmado, o senhor vai para taxi Golf agora? Positivo. Gente, então, eu tenho uma aeronave para puxar no 05. Se possível, mantenha antes da INT, só guardando lá no seu táxi, senão o senhor pode ir. A não ser que o senhor vá direto agora, prossiga o reboque e ingresse na Juliette Alfa. Positivo, pode iniciar agora, né? Está na Juliette Alfa. O senhor consegue passar agora na puxando 05? Só entrar na Índia, eu consigo. Ah, aí tá ocupado ali, né? Ah, tem que aguardar então. Melhor aguardar, se for te segurando. Gente. Salvador, hoje é meia-noite, segundo painete do táxi, 147, fora 5 galeões da Fernanda. É 147? 147, 5 galeão. Quem está catalisado à direita, em frente via Índia, com espera da 10 Torre, 1895, altímetro 1019. 1-0-1, fecha uma prova. Pode prosseguir o reboque até que chegou. Ok, gente. Boa, 625, quando a Chanel pode esperar no zero, pronto. 251, decolagem autorizada no zero, vento 200 graus, 129. Entendi, decolagem no zero, 625. Romanda, é 200 com 02. Tá, isso vai iniciar decolagem no zero, 6251. Quando decolou 44, controle 119, 08, 0. Salvador, Oceaner 62, segundo, bom dia, decolou no perfil da Dael, passa 1600. Boa noite, bom dia, Oceaner 62, contato radar, sua para o nível 360. 360, pode voar direto, Leda? 6251, autorizado, Leda. Direto Leda da presente, 6251, obrigado.